Hoje caminho sem destino. Sem destino elaborado por mim, mas podes tu traçar o percurso que, bem sabes, eu sigo o que tu disseres. Até já conseguiste alterar, desde cedo, algumas rotinas minhas. Esta é uma delas. Ou melhor, estas são duas que servem como exemplares. É como mandares. Vamos pela esquerda? Ou preferes a direita? Como? Não, já te disse e repito, sempre com a ternura e simpatia possíveis, do pouco que eu consigo demonstrar. Repito que vamos tomar o rumo que escolheres. Sei que, se formos para perto do oceano, e não estamos muito longe, eu vou ficar aflito na água porque aguento-me mal à superfície. Mas, nessa provável aflição, tu aparecerás e salvar-me-ás de um eventual afogamento. Tu salvas-me em tudo. Se optares por um rumo mais citadino, teremos ali um espetáculo musical que será do teu agrado. Mas o palco só vai brilhar quando as canções forem cantaroladas por ti. Que férias tão bonitas, por ser guiado por alguém tão bonito como tu. Não há mapa, mas há a tua companhia e a tua liderança. Bom, parece-me que a líder continua indecisa. Não sabes qual a estrada mais adequada. Pergunta ao Robbie Williams. Embora ele só saiba indicar o caminho para Mandalay, que, desconfio, não nos vai levar para onde pretendes. Mas o que é que pretendes? Vamos experimentar e depois paramos onde pararmos. A seguir a Silvalde. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sun. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum bum bum ba da dum bum bum. Bum bum bum ba da dum bum bum. Bum bum bum ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. Kisses then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Bum bum bum bum. in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say. Não gostaste de Mandalay? Fica muito longe, compreendo. E a geografia atual dos números não ajuda quando nos lembramos de uma vizinha a norte, onde não tem havido muito norte. Uma vizinha que não respira muito bem por estes dias, quando o bonzo feminino encerra contas. Lembraste-te, e bem, do meio rural. Vamos? Vamos, claro. A tua decisão não me apanhou de surpresa. Nem podia apanhar. A pureza naquele meio cativa-te. Cativa-nos. E a pureza, acima de tudo, naquelas pessoas, cativa-nos. E mais, são pessoas cuja pureza purifica-nos. São pessoas que, mal assentamos a reais para as cumprimentar, questionam: vou cumprimentar a mão limpa deste senhor? É a direita, é? É que comemos com a mão direita e limpamos o rabo com a esquerda. Com qual é que você come? São pessoas que soltam este tipo de ideias, de expressões, e que, não ocasionalmente, proferem palavras classificadas pela sociedade restante, os verdadeiros ignorantes cá no burgo, como palavrões. Mas estas deixas eram algo familiares para ti. Estavas habituada a tal, devido ao convívio com um antepassado meu com o mesmo sangue. Até nós tivemos, parcialmente, um passado ligado àquele meio. Também por isso, sabemos que não são invenções ou exageros as narrações à volta das dificuldades típicas de quem habita nos verdes, nos verdadeiros espaços verdes. Não é mentira quanto elas e eles dizem que a vida lá é ruim quando não caem gotas do céu, quando contam que apelam à chuva todos os dias, ao contrário dos ignorantes. Não é falso o relato sobre os entraves relacionados com a lida do gado. Mas enquanto a vaca aguentar o chocalho no pescoço, eles ficam lá. Não saem. Mesmo que não chova durante semanas ou meses, eles não deixam a terra natal. Porque não se imaginam noutras paragens. Pedem ajuda divina, agradecem a quem acham que devem agradecer e ficam. Não deixam a sua vida. É uma tortura, muitas vezes, mas não deixam aquela tortura. Nem que chegue à ameaça de um último pau de arara. Vida que só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de porção. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixa o meu Cariri no último pau de arara. Só deixa o meu Cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso, e puder com o chocalho pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui. E Deus do céu me ajude, quem sai da terra natal e outros campos não para. Só deixo o meu Cariri no último pau de arara. Só deixo o meu Cariri no último pau de arara. E enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso, e puder com o chocalho pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui. Deus do céu me ajude, quem sai da terra natal e outros campos não para. Só deixo meu Cariri. no último pau de arara. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Só deixo no último. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Mudamos de cenário. Desta vez como consequência de um pedido meu. O Celsius era grande ali e, para não variar, eu não estava confortável. Acedeste e alteraste o nosso espaço. Para outro que também tinha sol como recheio principal. No entanto, o ar era diferente por causa do mar. Praia. Seguia-se um passeio junto à areia. Não sobre o areal, não gostavas nem das pedras que deixavam marcas nos pés, nem dos bichos que ocasionalmente apareciam no caminho. Bom, eu não gostava nem da praia em si, nem em dó, nem do amontoar de pessoas que se formavam lá naquela época. Mas nem me lembrei disso. Caminhemos. Isto é mesmo bom, exclamavas tu, enquanto as quatro pernas se deslocavam. Eu sorria. Olá, Dona Fernanda. Bom dia, Sr. Tomás. Cumprimentavas uma, duas, 30 pessoas que sorriam genuinamente, tal como eu, ao ver-te. Mais à frente, deparamo-nos com um amigo que não estava a ver muito bem onde se situava. Estendemos a mão, depois o braço, guiámo-lo e o passeio era agora a três. Uma trilogia unida, coesa, divertida. Ele também sentiu, tal como eu, que uma caminhada ao teu lado é prazerosa, mesmo para quem não gosta de atividades pedonais. E aquele ar marítimo contribuía para uma manhã bela. Ele e eu poderíamos não gostar, não gostávamos mesmo, mas sabíamos que nos fazia bem. Paramos para saborearmos um gelado. Ah, rei! E aproveitávamos a pedrada positiva trazida pela praia. I know you know how I feel. A praia foi uma boa passagem, mas quando a noite substituiu a tarde, quiseste sair de lá. Por mim estava bem no fresco, mas o meu fresco é um gelado para ti. Fomos para dentro de quatro paredes. Bem, na verdade havia muito mais do que quatro paredes naquele edifício, preenchido por pessoas de idade avançada. Logo no balcão de entrada, em frente a uma televisão, dois reformados gritavam um com o outro e quase se desfiguravam, literalmente, por causa do desenrolar e do provável desfecho de um jogo de futebol. Ainda hoje tenho a sensação de que vi uma dentadura a voar junto a nós. Tu dizes que não, está bem. Depois, no jardim, não sei quem se lembrou de colocar outros dois idosos a jogar golfe. De noite, várias bolas passaram junto aos nossos pés, que distavam dezenas de metros do objetivo, do buraco. De regresso ao interior, numa sala de convívio acolhedora, pequena, duas senhoras conversavam para tentarem perceber quem tinha mais problemas de saúde. Nós observávamos, tu analisavas e elaboravas as tuas conclusões habituais e perspicazes. Sorrias. E eu sorria, graças a ti. Mas num tom de simpatia, porque sabíamos que um dia iríamos ocupar os lugares deles e delas. Já viste que esse tempo chegou? Já se passaram tantos anos desde aquelas vistas agradáveis? Ai, tudo enquanto ouvíamos um disco vinil precioso ao fundo. Qual era? Ah, dos The Eagles. Tudo isto dentro do Hotel California. Mas cedo deixamos aquele estabelecimento. Não tínhamos saído para estar dentro de um hotel durante muitos dias. Ainda íamos para um último passeio antes do regresso a casa. E lá fomos. Welcome to the Hotel California. skin on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't. A última paragem foi dentro de casa, junto à parede do meu quarto, que hoje escuta este relato e que confirma que mudei os tais dois exemplares de rotinas graças a ti. Deixar de comandar tudo, passei a admitir que o programa nem sempre será como eu quero, quando quero e onde quero, e deixei de repudiar de me afastar de caminhadas. Começamos esta caminhada bilateral, palavra que ouço muito na boca de outros, sem caminhar muito. Sem caminhar muito. Caminhar quase nada. Eu e caminhadas não rimávamos. Mas agora, contigo, qualquer atividade sabe bem. Não gostava? Passo a gostar. Gosto de caminhar ou de outra rota qualquer. Gozamos bem. Gosto deste sistema, não me poupes. Tens-me sempre na tua palma e não me importo. Por vezes posso pareço, hesitante, preguiçoso. Por instantes prefiro ficar parado, sentado, a pensar. Mas tira-me logo a mão do queixo para eu não pensar mais. Ao agir contigo, ganho o dia automaticamente. Para passar bem, só tenho uma necessidade. Tu. Enquanto existir esta dependência e este desejo, agarremo-los. Enquanto estivermos vivos, a gente não vai parar. Parar não é opção. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar a caminhar, com ou sem destino. não abortemos este coro a dois. Concordas?